às 16h10 de hoje, a candidatura de Macau foi aprovada pela 29ª Sessão do Comitê do Património Mundial da Unesco, que se reuniu na África do Sul. 15 de julho de 2005, assim na voz da tradução, chegava à comunidade portuguesa de Macau a notícia da distinção da Unesco. Estava classificado como Património da Humanidade o centro histórico que resultou do primeiro e mais duradouro encontro entre o Oriente e o Ocidente. O momento era de festa. Na sua mensagem, o chefe do Executivo afirma que está muito feliz por poder compartilhar com todo o povo chinês e a população de Macau um momento tão especial que muito nos honra. Quinze anos depois, nem todos encontram motivos para celebrar. Estamos tristes. Acho que foi glorioso o nosso país ter candidatado e conseguido a inscrição de Macau na lista do Património da Humanidade. No entanto, o nosso governo não valorizou o farol, não o protege, nem cria um plano. Chan Taxeng lidera o grupo para a salvaguarda do farol da guia, o mais antigo da costa chinesa. Foi construído em 1865. O grupo é a reencarnação da Associação de Proteção do Farol, criada ainda em 2007. Na altura, dois anos depois da distinção da Unesco, o farol, um dos monumentos classificados, era ameaçado pela construção de uma torre com 99 metros de altura. O número era simbólico, uma alusão à data da transição de Macau para a China. E era Pequim, nem mais nem menos, o promotor do polémico arranha-céus, sede do Gabinete de Ligação do Governo Central. Foram vários os apelos lançados, mas a Associação de Proteção do Farol da Guia só obteve resposta quando recorreu diretamente à Unesco. Depois de vários esforços, a nossa negociação com o governo ficou sem resposta. O governo não quis saber do caso. A nossa organização ainda escreveu à Unesco a queixar-se da situação e depois de nos termos queixado, obtivemos essa resposta. Disseram-nos da Unesco que concordavam com a nossa visão e as nossas preocupações. Então, a Unesco emitiu um alerta ao governo de Macau, ou seja, ao nosso país, defendendo que o farol da guia tem de ser protegido. Depois da intervenção da Unesco, o Gabinete de Ligação do Governo Central comprometeu-se em construir uma sede que não fosse além dos 90 metros, à altura da Colina da Guia, o ponto mais alto da Península de Macau. 90 metros é precisamente o limite ainda em vigor, fixado em 2008. Passaram-se 12 anos. O nosso governo de Macau não tem dado a devida atenção ao planeamento urbano e ao planeamento da guia. Continua a usar o limite de 90 metros, definido à pressa pelo antigo chefe do Executivo Edmundo há 12 anos, depois do aviso da Unesco. Para Chan Taxeng, o limite de 90 metros tem permitido todo o tipo de abusos contra a paisagem e o farol da guia. O edifício do Gabinete de Ligação foi apenas o primeiro a levantar preocupações. De um lado e do outro, a torre que representa Pequim e Macau já tem companhia, um construído, outro em construção. Entretanto, já há mais um edifício projetado para o lote que ainda falta ocupar neste troço da Avenida do Doutor Rodrigo Rodrigues. A série de edifícios provocou um efeito de biombo sobre o farol. É uma cortina que bloqueia a ventilação, a luz solar, a vista e a silhueta da colina. Impede a corrente de vento de sudoeste de entrar na zona da Avenida Horta e Costa. Daqui da Rodrigo Rodrigues, não conseguimos ver o farol da guia. Chan Taxeng, que foi membro do Conselho do Planeamento Urbanístico, o órgão consultivo que analisa as regras e condições dos projetos de construção, lamenta que ainda não haja um plano para a guia e lamenta que não sejam tornados públicos os eventuais relatórios de impacto no património. Mas o líder do grupo para a salvaguarda do farol diz que a responsabilidade não pertence apenas ao governo. como empreiteiros patriotas e empresários patriotas, não deveriam preservar alguns espaços para as gerações futuras? Não podem baixar a altura dos edifícios para 80 ou 60 metros, como fez a Doca dos Pescadores, que baixou um edifício de 90 para 60. Nós, os cidadãos de Macau, gostámos desse gesto, porque enquanto empresários patriotas, existe a responsabilidade de defender o nosso património e os espaços de vida para as nossas gerações, e a qualidade do ar e a luz do sol. Quinze anos depois da distinção do Património da Humanidade, Macau ainda não tem um plano de salvaguarda e gestão do Centro Histórico, uma exigência da Unesco desde 2014. Também ainda não há um plano diretor. Relativamente ao planeamento urbanístico, que não sei se os governantes sentam não vergonha. Quer dizer, foi já aprovado em dois mandatos anteriores, mas agora ainda não está elaborado o plano diretor. Não sei se sentem ou não vergonha disto. As críticas têm sido transversais, de deputados democratas como Malcolm Sun, que ouvimos, ou de deputados da ala tradicional, como ela lei dos operários. É lamentável que, passados 6 anos desde a aprovação da lei, em agosto de 2013, o plano diretor e os planos de pormenor ainda estejam por apresentar, fazendo com que alguns projetos que danificam as montanhas, a paisagem natural e o ambiente habitacional periférico e que suscitaram muitos conflitos sociais continuem a ser aprovados legalmente, mas não racionalmente. Quinze anos depois da distinção da Unesco, a cidade ainda não está completamente voltada para o património. Eu não sinto que a gente esteja lá, que Macau esteja lá. Rui Leão, arquiteto, diz que falta ainda a noção de Macau como cidade de património, não apenas o centro histórico. De facto, existe essa experiência e à volta dos monumentos e das igrejas e dos fortes e dos templos. Sim, senhor, há um trabalho muito sério que tem sido feito e que permite que a gente continue a poder desfrutar desses pedaços, desses bocadinhos da cidade, com um nível de autenticidade bastante grande. Agora, em relação à cidade como um todo, e é isso que refere a declaração da Unesco, ou seja, que é a cidade que cresceu à volta desses monumentos, dessas igrejas e desses templos. Porque é esse contexto que, no fundo, faz parte da experiência daquele pedaço da cidade. Não é propriamente o monumento e as fotografias que eu possa fazer a partir de um sítio específico da fachada, porque depois, se rodar um bocadinho a câmara, já está tudo cheio de lixo e de gaiolas. Portanto, eu acho que há um trabalho que é uma comunicação, não só do património, mas da vivência do centro histórico, que ainda existe e que deveria ser mais partilhada, não só estudada, mas partilhada, de maneira que pudesse constituir uma alternativa de vida em que eu, se calhar, se me apetece comer bem, mas estar num sítio simpático e sentir uma vida de rua e não sei o quê, possa optar por ir a um restaurante no Porto Interior, como ainda posso ir ali na Almeida Ribeiro, na Rua da Felicidade. Isso é que é o valor, digamos, que Macau, que o centro histórico, o Chinese Bazaar, deveria ter para a cidade. Assim, agora esquecendo por um momento os turistas. É precisamente aqui no antigo bazar que Rui Leão tem o ateliê. O arquiteto fez parte do Conselho do Planeamento Urbanístico desde que foi criado em 2014 até ao último mês de março. Nos últimos anos, diz ter assistido a um aumento contínuo do número de propostas para as zonas antigas que ficaram à mercê da vontade dos promotores imobiliários e da falta de regras. Sem dúvida que a quantidade de lotes que têm estado a ser transformados aqui na zona do Porto Interior é uma ameaça, porque como grande parte do Porto Interior não está dentro da zona de proteção, não há nenhuma avaliação sobre quanto é que tem que ficar para o Porto Interior continuar a ser reconhecível enquanto cidade antiga e cidade arcaica de Macau. The old building has been preserved. That's true. Também a arquiteta Joy Choi Tin Tin diz que ainda não é dada toda a atenção que as zonas antigas de Macau merecem. It's fortunate that there's a guidelines, so things have been according to attention protected. É uma sorte que haja diretrizes, por isso tem havido atenção para a proteção. Mas não há muitas pessoas a estudar profundamente como criar um corpo composto pela cidade antiga e pelas novas áreas. Podemos dizer que as novas áreas estão reservadas para as coisas que não têm grande ligação com a parte antiga, ou a história, ou a cultura. Não há grandes estudos. O que há é feito apenas por interesse pessoal de indivíduos. Não há muito estudo, eu vou dizer isso. Apenas indivíduos. Joy Choi é uma dessas pessoas. A arquiteta está intimamente ligada a Macau, aos edifícios e à história. O edifício dos Correios foi desenhado pelo meu avô, José Chan, tal como o antigo quartel dos bombeiros e também a biblioteca em frente à Santa Rosa de Lima. Em 2006, a arquiteta foi responsável por um estudo para o reordenamento de um bairro antigo na zona das ruínas de São Paulo. É uma pena. Agora está melhor, está cheio de pessoas, mas em 2006 estava vazia, abandonada, muitos edifícios vazios. Também investigámos o uso dos edifícios, classificámos os diferentes tipos, com diferentes cores. As mais escuras são as lojas antigas, havia muitas. O objetivo deste estudo, feito há 14 anos, era encontrar soluções para reanimar uma das zonas mais antigas de Macau. Como revitalizar o espaço? Estava morto. O que é que se podia fazer? Lembro-me que na altura as pessoas que pensavam em investir, comprar terrenos ou edifícios, quando descobriam as regulamentações dos bombeiros, por exemplo, perdiam o interesse porque havia demasiados constrangimentos. O estudo aconselhava o governo a definir uma área limitada que servisse como amostra do conjunto das zonas antigas. Ali seriam aplicadas regulações que, caso resultassem, podiam depois ser aplicadas ao resto. And did the government follow up on that? Not even now. Not really. Don't have any pilot project here. As propostas do plano para as zonas antigas ficaram congeladas logo depois da prisão do antigo secretário para os transportes e obras públicas, Alman Long. When we are submitting this one in October, and Alman was arrested in December. Yeah, what was in a freeze for many years. Até hoje, as ideias encomendadas em 2006 continuam por sair da gaveta. Para Rui Leão faltam salvaguardas e estratégias, políticas do património que vão mais além dos monumentos classificados. Não pode haver uma política só para edifícios institucionais, monumentos ou de interesse arquitetónico, nas mãos ou na posse do governo. Tem que haver a política, e aí é que eu acho que há uma grande lacuna, tem que passar por também medidas e regras e políticas para todo o património que está no, nas mãos do setor privado. Rui Leão chama a atenção para os tipos de edifícios populares em Macau e em muitas cidades históricas do Sudeste Asiático, ligadas aos chineses ultramarinos. Prédios com loja no resto do chão e residência no primeiro andar. São edifícios que em Macau já estão em risco. O facto de estes shop houses não estarem a ser sistematicamente mapeados e definidos como algo a ter em conta e a preservar, claro, não na sua totalidade, mas de modo significativo, está definitivamente a pôr em risco o reconhecimento que a gente possa fazer do Porto Interior neste momento e daqui a uns anos. Estes edifícios contam a história de uma cidade portuária que vivia do mar, mas estão a ser substituídos por outros que ainda não têm memórias para partilhar. Eu acho que mais importante do que trazer peças de arquitetura novas para o centro histórico, é mais importante manter, na generalidade, uma traça tradicional que tem a ver com o quê? Tem a ver com edifícios construídos em tijolo, com telha chinesa, com um certo tipo de reboco ou não, com um certo tipo de decoração, com trabalho em madeira e não sei o que mais. Agora, parece-me é que muitas vezes há uma certa falta de enquadramento legal, e isso é um drama grande que eu imagino que o governo tenha, de estabelecer regras com fundamento legal que assegurem a salvaguarda. O equilíbrio entre o novo e o antigo foi um desafio num dos projetos de Joy Choi, extensão da biblioteca Sir Robert Hotung. O edifício faz parte da lista do património classificado pela Unesco há 15 anos. É uma mansão construída no final do século XIX, tipicamente de Macau. When we are proceeding this project, we are thinking not only just modern, but also very local. Neste projeto não estávamos a pensar apenas em termos modernos, mas também na tradição local. Podemos ver pelo átrio, que é muito chinês. É como um jardim chinês. Quando se entra no pátio, podemos ver o céu. A ventilação é natural. Neste projeto da biblioteca Sir Robert Hotung, Joy Choi procurou um equilíbrio entre o contemporâneo e o vernáculo, o típico que faz a diferença. Macau é realmente único. We have been many chances outside, right? All over, let's say, Europe, Canada, US, Australia, we have in different places. Macau é realmente única. Mesmo que aqui vivamos, quando viajamos pela Europa, Estados Unidos, Canadá ou Austrália, vemos que Macau é única, porque há muitas influências chinesas e também porque preservamos não apenas os edifícios, mas também o estilo de vida, a cultura, a escrita, a literatura, o modo de ser liberal. Temos de olhar para a maneira de viver das pessoas em conjunto com os edifícios e o ambiente em volta, os bairros, que é onde a cultura está estabelecida. We don't call only the building, but the neighborhood also, which is really the established culture. Para Joy Choi, há cada vez maior sensibilidade para valorizar o património. Isso também se nota entre os investidores. More and more clients understand this part. Cada vez mais clientes percebem isso. Provavelmente reparam que há muitas notícias ou campanhas. De certa forma, a zona da Taipa Velha é um sucesso. Ruas estreitas, edifícios baixos, mas muito populares, sempre cheios de turistas. Não significa que, ao proteger-se, se perca dinheiro. Mas o interesse dos empreiteiros também representa riscos. Public education should be done. More, you know, communication to the public is important. Deve haver uma educação pública, mais comunicação com o público é importante. As leis ou as regulamentações são como que coisas mortas, porque a lei não diz se a janela é grande ou pequena, ou se a janela tem de ter cor natural ou azul. Desta forma, não se pode contar apenas com o governo para fazer cumprir a lei. É preciso também contar com o designer e o cliente. O cliente pode ter um pensamento diferente. Por isso, digo que os arquitetos são a ponte. That's why I say we are the bridge. We always need to have to convince our client. Maybe like this, maybe like that, you know. Joy Choi defende que a arquitetura pode ser uma janela aberta para a história de Macau, até porque esta é uma disciplina que continua ausente das escolas. We need to do some more promotion, you know, to education, you know. Kids now, they only need very few, because Macau don't have Macau history. É preciso mais promoção da educação. Se não o fizermos, os jovens vão saber muito pouco, porque não aprendem a história de Macau. A arquitetura é um instrumento para educar. Tento sempre fazer coisas através das quais as pessoas possam aprender, sentir e compreender melhor. A arquitetura é como um livro, conta a história, sobretudo em Macau, onde há história em todo lado. A book. It tells the history. Especially in Macau, everywhere there's some story. Mas se em Macau a história está por todo lado, isso não quer dizer que todos a consigam ver, pelo menos da mesma forma. Enquanto nós não virmos, nós todos não virmos, a diferença que faz manter aquilo, quando eu digo manter aquilo, é manter aqueles edifícios antigos, aquelas paredes em tijolo, aquelas telhas montadas em cima de madeira. Ainda não há essa consciência generalizada em Macau para essa importância? Não se presta a devida atenção aos processos, eu acho, porque assim, os edifícios estão, e eu senti isso imenso no Conselho de Planeamento, porque os edifícios, como não há também uma obrigatoriedade ou penalizações para quem não mantém os edifícios em boas condições e com bom aspecto, a maior parte do património aqui dos edifícios antigos do Porto do Interior estão todos com um ar decrépito. Portanto, no próprio Conselho havia vários vogais que sistematicamente perguntavam ao Instituto Cultural, ao representante do Instituto Cultural, mas porquê que isto tem valor, porque tem um ar de estar em ruína, tem um ar decrépito. Às vezes é preciso uma ajuda para perceber. Rui Leão defende o regime para apoiar e compensar os proprietários das zonas do património. Há muitos exemplos de como se faz. O Japão é um dos bons. Grande parte desses apoios são a fundo perdido, porque o governo, ou as câmaras, são os primeiros interessados em que aquele património esteja mantido e seja identificado como um conjunto, de maneira que a cidade possa ser entendida como uma cidade orientada para o património e para a experiência do património e para a prática da vida ligada à cidade antiga, que não é só o património e as fachadas. Eu acho também que as pessoas muitas vezes ficam equivocadas, porque não é assim, não é manter as telhas e os tijolos no lugar, é manter as pessoas numa rede social, com uma atividade social e profissional, etc., que é muito diferente de viver num condomínio de 30 andares. Portanto, essa outra cidade, que é a cidade de onde a gente vem, do bazar chinês, que não tem maneira de se financiar, porque deixou de ter o seu sentido, digamos, histórico, não é? De comercial, económico, não sei o quê, se não é financiada e acariciada com políticas de financiamento e de apoio, realmente, assim, é uma morte lenta, mas é uma morte anunciada. A defesa do património é uma questão que tem marcado as últimas 5 décadas em Macau. A primeira lei de salvaguarda é de 1976. Na década de 1980, a pacata Macau começou a sentir os efeitos da modernização que ia tomando conta de Hong Kong, lançada então para um estonteante desenvolvimento económico. Tornava-se evidente que as leis não eram suficientes para proteger o património da correria do progresso e do esquecimento. De fora da lista dos monumentos, por exemplo, tinha ficado o que restava da muralha que dividia a cidade cristã do bazar chinês. Estava a ser demolida para abrir caminho a moradias. Hoje, sobram dedos de uma mão para contar os pedaços dessa muralha secular. Um deles está ainda junto às ruínas de São Paulo. Há um ano, aqui no coração do centro histórico de Macau, junto às ruínas de São Paulo, só se ouviu o motor dos autocarros que descarregavam turistas. Agora o parque de estacionamento está vazio, não há o mais leve sinal de excursões. São os efeitos da pandemia de coronavírus. Nos primeiros 5 meses de 2020, Macau recebeu pouco mais de 3 milhões de visitantes, o mesmo número que chegou a ter num só mês. É estranho, mas é maravilhoso. Uma coisa que eu sinto que de facto é factual e diferente é que costumo ir muito aqui aos restaurantes, aos cafés, tanto aqui como mais ali para baixo, na Almeida Ribeiro, e agora voltámos a ser super bem tratados nos restaurantes e as pessoas voltaram a ganhar aquela graça e aquele prazer em estar, em tomar conta, em receber bem, que já não existia de todo e que parece que é pouco e parece que é ínfimo, mas é uma coisa que nos dá luz. Dar luz, iluminar, é a função do farol da guia. O raio de alcance desse brilho, contudo, é cada vez menor. Chan Tak-seng, que se tem dedicado a proteger a vista do farol, acredita, no entanto, que o clarão da guia ainda encontra um caminho para alumiar e é uma luz que nunca se vai apagar. Vivo aqui desde 1990. Comprei esta casa porque daqui conseguia ver o farol da guia. Agora, já não consigo. Vivo no 10º andar e já não consigo ver o farol da guia. Quando o farol emite a luz, ilumina as preocupações e os pensamentos das pessoas de Macau. Dá-nos esperança. O farol ilumina a nossa vida, cada um dos nossos passos. A nossa arquitetura contém muitas histórias, heranças de centenas de anos. A arquitetura e o património também têm diferentes funções. O farol iluminava a pequena vila piscatória de Macau, protegia os nossos barcos quando a pesca terminava. Agora, apesar de já não haver uso para a função do farol, a luz é ainda o espírito da população de Macau na história. É também um marco da posição de Macau no mundo. É o nosso farol da guia, que é uma luz que brilha E também significa que a nossa cultura sino-portuguesa, depois da transição, ainda continua a iluminar o caminho de Macau. Esta reportagem teve edição e realização de Hugo Pinto. O apoio na tradução foi de Anita Young. Coordenação editorial de Gilberto Lopes.